Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. E mesmo com o aumento no número de leitos de 27 mil para 30 mil, o movimento nos hotéis aqui de Foz do Iguaçu nessa virada de ano, no período aí de fim de ano, festas, Natal, Ano Novo, deve pelo menos igualar aquele que foi registrado em 2013, conforme o levantamento que foi feito pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, entre 28 estabelecimentos filiados a esta instituição. Nesse levantamento divulgado nesta semana, a taxa média de ocupação do Natal ao Ano Novo já está em 77,5%, um pouquinho abaixo apenas do índice verificado no mesmo período de 2013. E claro, daqui até o Natal e o Ano Novo, essa taxa deve aumentar em razão de que muita gente deixa as reservas para a última hora e também o fato de que novembro e dezembro trouxeram para a hotelaria de Foz do Iguaçu um aumento repentino até na avaliação dos hoteleiros quanto à procura pelos atrativos de Foz, o que projeta também um janeiro que deve ser bom aqui na terra das cataratas. Os números da pesquisa feita pelo Sindicato de Hotéis revelam que a maior procura para o fim de ano é por hotéis dos padrões 5 e 4 estrelas. 5 estrelas, 86,5% já de ocupação reservada para o período de fim de ano. 4 estrelas, 82,5% das reservas. Hotéis de 3 estrelas, 74,3%. Hotéis de 2 estrelas, 66,7%. Lembrando que essa designação de estrelas é apenas figurativa, representando similaridade com o padrão do Ministério do Turismo, que o hotel, para poder exibir essas estrelas na fachada, precisa então passar por um processo de certificação por parte do Ministério. No programa de hoje vamos falar a respeito também de investimentos do setor turístico, do setor de hotelaria aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e você pode participar do CBN Turismo interagindo conosco através do e-mail cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 22 de novembro de 2014. Bom dia! Secretário de Turismo faz balanço positivo em relação à Conferência Municipal do Setor, realizada no último sábado em Foz do Iguaçu. Conselho Municipal de Turismo pressiona pela revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu. O objetivo é não prejudicar a atividade turística. Rede Mabu de Hotéis inaugura a nova unidade hoteleira na Terra das Cataratas. Hotel Recanto Cataratas abre espaço de eventos com capacidade para 2.500 pessoas. Escola Francesa de Gastronomia, considerada a melhor do mundo, terá cursos em Foz do Iguaçu. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento, Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 14 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura neste instante de 23 graus na cidade de Foz do Iguaçu, e a previsão do tempo para este fim de semana aqui na Terra das Cataratas é de continuidade de tempo chuvoso, pelo menos por hoje. As rajadas de vento, o CIMEPAR faz um alerta, o vento pode chegar até 90 km por hora. Isso é um alerta feito pelo CIMEPAR, portanto atenção quanto à velocidade do vento no dia de hoje aqui em Foz do Iguaçu. tempo chuvoso na Terra das Cataratas, previsão para o período da tarde. Pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, o tempo começa a melhorar um pouco, no sentido de que as nuvens já não estão mais tão carregadas. Previsão para amanhã, domingo, sol entre poucas nuvens, temperaturas entre 20 e 31 graus. Para segunda-feira, o sol também entre poucas nuvens, temperaturas entre 20 e 32, mas na terça e na quarta-feira novamente devemos ter registro de chuvas aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional operando normalmente agora para pousos e decolagens. Na BR-277, acesso à cidade de Foz do Iguaçu, o movimento diminuiu um pouco aí no sentido Foz, mas continua grande a circulação de veículos na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, agora 444 veículos por hora no sentido Foz, 362 no sentido Cascavel. A atenção também é se deslocar pela região da Ponte Internacional da Amizade, o movimento por ali continua grande, principalmente para quem se desloca no sentido Paraguai no dia de hoje. Temos movimentação intensa no comércio paraguaio e muita gente já retornando também do Paraguai em direção ao Brasil, que faz com que tenhamos filas, uma fila já considerável aí na passagem pela aduana brasileira. Na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, lentidão na chegada à aduana de Porto Iguaçu, esteja com os documentos em mãos para agilizar os procedimentos de passagem. BR-469, movimento maior, sentido Cataratas. Cataratas do Iguaçu com vazão agora de em torno de 700 mil litros de água por segundo, pouco mais da metade do normal para esta época do ano, ali no Vale do Rio Iguaçu. Usina de Itaipu com todos os atrativos abertos. Lembrando que você pode apresentar, você que mora aqui na região, comprovante de residência. Neste caso, as opções de visita, a maior parte das opções de visita são gratuitas ali no Complexo Turístico Itaipu. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Realizada no último sábado no Colégio Agrícola, a segunda Conferência Municipal de Turismo terá suas propostas utilizadas como subsídio para a elaboração de políticas públicas para o setor. Foi o que confirmou em entrevista à CBN Foz nesta semana o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. Segundo o secretário, muitas das propostas apresentadas na edição anterior da conferência em 2012 serviram já como base para a elaboração das atuais políticas e, de acordo com o secretário, mesmo o fato de a conferência de 2014 tendo sido realizada em um feriado, dia 15 de novembro, mesmo assim a presença de participantes e a representação da sociedade foi considerada significativa. Nós fizemos a primeira conferência em 2012 e o dia 15, embora tenha caído num sábado, é um dia de bastante movimento nos atrativos turísticos. Mas mesmo assim a conferência foi realizada, teve um público dentro da nossa expectativa, um público bom, e com excelentes discussões e um bom resultado. E eu destaco aqui que esse público que participou debateu principalmente quatro eixos, né? O debate da conferência foi dividido em quatro eixos, os eixos trabalho e renda, infraestrutura, educação turística e o turismo e a cidade. De cada um desses eixos saíram propostas que serão apresentadas formalmente ao poder público? Isso, né? Dividimos os delegados, se dividiram nesses quatro eixos. Em cada um deles se apresentou para discussão o resultado das pré-conferências. Nós realizamos 18 pré-conferências e o início do debate, o debate partiu das propostas dessas pré-conferências. E em cada um desses eixos, eu não tive em alguns momentos em cada um dos eixos, então um nível de discussão muito bom, com excelente participação de pessoas da comunidade. E a Conferência de Municipal de Turismo é isso, é um chamado para que a sociedade, né, venha participar, é um instrumento democrático que permite que quem... a pessoa física ou as entidades que não participam diretamente de alguma instituição do setor possam opinar, né? Cria um mecanismo para que a sociedade participe, opine. E, efetivamente, a gente teve a satisfação de ver isso acontecendo. O que é que podemos até resgatar dessa conferência de 2012 de propostas que, nesses dois anos, começaram a ser implementadas? Em 2012, nós tivemos uma conferência com uma participação grande também, com muitas propostas. E uma grande parte dessas propostas, elas estão sendo encaminhadas. Eu posso citar alguns exemplos. Nós estamos hoje trabalhando numa proposta para o Marco das Três Fronteiras. Esse é um exemplo que apareceu lá em 2012. Nós estamos trabalhando hoje num uma proposta para uma alternativa para que o centro de convenções tenha efetivamente, cumpra um papel no setor. Isso foi, né, proposto lá em 2000. Então nós fizemos inclusive um levantamento de todas as propostas de 2012. Aliás, no início de 2013, no planejamento que nós fizemos em 2013, um dos subsídios para o planejamento da Secretaria em 2013, no início de 2014, foi a conferência de 2012. Então, as ações que estavam lá, as que nós tínhamos condições de iniciar a sua execução, efetivamente foram adiante. Claro que nós temos muitas proposições que elas não dependem da Secretaria de Turismo, elas dependem de outros órgãos, muitas vezes dependem de... Na área de infraestrutura, nós sabemos que propor um viaduto na 277, nós gostaríamos muito e queríamos muito que a cidade tivesse infraestruturas desse tipo, mas nós dependemos do governo estadual, às vezes do governo federal. Então, o nosso papel, nesse caso, é encaminhar essas proposições para esses órgãos. E isso efetivamente foi feito. De 2012 para 2014, das propostas que foram debatidas, muita diferença, inclusive, com relação às propostas agora debatidas em 2014? Teve uma diferença marcante, assim, visível, que foi, em 2012, nós tínhamos a Conferência Municipal de Turismo de 2012, assim, aparentemente ela reuniu todos aqueles desejos e que estavam represados, que a comunidade queria trazer. Então, ela teve um número de propostas muito maior do que a atual. A atual, ela foi muito mais objetiva. Então, mais técnica mais também, técnica, né? Mais objetiva. Então, me pareceu que houve uma espécie de um aprendizado e se partiu para propostas com um grau de possibilidade de execução maior, mais objetivas, mais, como você falou, mais técnicas. Então é um avanço natural, é um aprendizado que a gente vai tendo com o tempo. E é importante destacar também, até já pensando, né, imagina a conferência que aconteceu agora no sábado, mas já pensando também na próxima conferência em 2016, que fique como, né, registro para a população, para aquelas pessoas que muitas vezes não se envolveram, que vale a pena realmente participar, porque essas propostas, elas efetivamente são encaminhadas e, como você destacou, servem como subsídio para o planejamento, né? Exatamente. É algo que nós levamos muito a sério, né? E porque se nós criamos a Conferência Municipal de Turismo, ela vai ter continuidade na medida que nós levarmos a sério o que sair dessa conferência. E às vezes até as pessoas brincam, dizem, não, pô, mas aparece muita coisa lá que é sonho. Bom, para o sonho se tornar realidade, depende muitas vezes dele existir, né? Primeiro passo, o sonho tem que, né? Alguém tem que sonhar. E muitas vezes, claro, o sonho não é viável no momento, mas sonhar é um quesito importante para a gente poder realizar. E a partir do momento que se coloca no papel, já está se avançando uma etapa também. Exatamente. Então, eu acho que nós estamos levando a sério. A conferência é parte, é subsídio para o nosso planejamento. E estamos levando para outros órgãos, como o CODEFOS e outras secretarias, aquelas questões que nós não podemos resolver sozinhos, nós levamos para as outras entidades, para os outros órgãos. Estou conversando aqui na CBN com o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento. E outro assunto também diz respeito a um plano de marketing. Está em elaboração, em andamento, a elaboração de um plano de marketing para o destino Iguaçu? Isso, essa é uma... desejo que nós tínhamos de ter um plano de marketing, um plano estratégico de marketing elaborado. Isso efetivamente foi feito, tivemos o apoio aí do Fundo Iguaçu, que nos aportou uma consultoria especializada nesse tema. Nós concluímos uma versão preliminar desse plano estratégico de marketing. O momento é apropriado, que é final de ano, então ele vai servir de subsídio para o nosso planejamento de 2015. E um plano, foi feito um amplo debate local,

quase mil ali, mais de 800, na verdade, contribuições de clientes que vivenciaram as suas experiências e dividiram as suas opiniões e os momentos que estiveram no nosso hotel. Conversei aqui na CBN Foz com o gerente-geral de vendas e marketing da rede Mabu, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, participando nesta semana da inauguração do hotel Mabu Interludium, também de todos os investimentos aí da rede Mabu aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Douglas Menezes, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Nós que agradecemos, a rede Mabu tem muito orgulho de lançar esse novo hotel na cidade e estamos à disposição para receber todos vocês em nossos hotéis. Muito obrigado. CBN Turismo. 11 horas e 48 minutos e o Conselho Municipal de Turismo, principal órgão representativo do turismo de Foz, está cobrando providências em relação aos itens pendentes de revisão no plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu. Em entrevista à CBN Foz nesta semana, o presidente do Contur, Licério Santos, recordou que pontos como a circulação de veículos de turismo e táxis no trecho interno da BR-469 ainda não foram resolvidos de maneira definitiva. Todo o trade do turismo, não só o Contur, como a Secretaria e as outras entidades afins, estão bastante preocupadas com o tema plano de manejo e transporte no interior do Parque Nacional. Mas eu acho que está aberto um canal. Nós teremos agora, no dia 27, uma reunião do Comparne, que há de 2 meses atrás havia sido cancelada. E nós vemos, assim, como tema principal na agenda dessa reunião, justamente a questão transporte dentro do Parque Nacional. Então a gente acredita que aí fica aberto um canal para trazer novamente esse assunto à tona e talvez a gente tenha alguma informação positiva por parte do ICMBio, porque a gente tem conversado desde o mês de junho tentando trazer algumas informações e tem sido difícil. Então nós vemos aí uma janela nessa reunião, quem sabe a gente logo depois do dia 27 traga notícias positivas, ou mesmo que não sejam positivas, que sejam notícias que definam essa situação, que ela é tão premente e tão preocupante. E quando estamos falando da questão do transporte, é aquilo da circulação de veículos privativos de turismo e também a circulação de táxis ali no interior do Parque Nacional. Quando se fala, né, do acesso ao parque, não está se falando do acesso ao parque inteiro, mas nessa estrada ali da BR-469, o trecho entre o portão de acesso ao parque e Porto Canoas, ali passando pela trilha das cataratas? Quando se fala de transporte, não está se falando de transporte do turismo. Veja que dentro do interior, nesses 12 quilômetros, e é exclusivamente nesses 12 quilômetros, do portão até o Hotel das Cataratas, nós estamos falando de empregados, das concessionárias do hotel, nós estamos falando de fornecedores que trabalham ali, empresas de evento que por vezes têm algum evento, os próprios funcionários do ICMBio, enfim, todo o transporte, táxis. E então, na medida que você regulamenta e trata o assunto, não trata-se só sobre o turismo e táxis, é todo o transporte que tem que ser debatido, e é isso que a gente pretende voltar à mesa com o ICMBio e de sorte trazer notícias positivas. Comparte ao Conselho Consultivo ali do Parque Nacional do Iguaçu, ele é formado por entidades do turismo, do meio ambiente e também da comunidade? Da comunidade, e muito importante que tem a participação dos municípios do entorno do Parque Nacional, né? A Associação dos Municípios do Entorno do Parque Nacional tem uma voz muito ativa, porque não é só o problema aqui, aliás, aqui na região de Foz do Iguaçu, o parque é muito bem conservado, porque são os olhos que estão voltados para essa região. Mas nós temos todo o entorno do Parque Nacional que tem problemas sérios de agressão, problema de caça, problema de desmatamento, problema de tiragem de palmito, e o parque é muito extenso, então é difícil ter aparato, ter condições de cuidar devidamente toda essa extensão do Parque Nacional. É compreensível, mas mesmo sendo compreensível, a gente não pode nunca deixar de estar falando sobre esse tema e buscando alternativas aí para que esse parque seja cada vez mais muito bem conservado. E a conservação do Parque Nacional do Iguaçu é um tema realmente vital para o turismo de Foz do Iguaçu, até porque é um ambiente degradado, um ambiente urbanizado, como é o caso que se tem lá, por exemplo, entre Estados Unidos e Canadá, nas cataratas lá do Niágara, não é exatamente o que o turista busca como experiência ao procurar uma área como as Cataratas do Iguaçu, né? Quando se trata de exemplo de conservação, realmente a região de impacto das cataratas, ela é um exemplo mundial e nós sabemos disso, recebemos sempre notícias muito positivas. Prova disso que nós temos aí, nós somos patrimônio da Unesco e isso foi referendado novamente e estaremos sempre sendo um patrimônio da humanidade, né? Então, o trade do turismo, os profissionais do turismo têm total interesse pela preservação e conservação dessa zona de impacto das cataratas, que é menos de 1% do todo do Parque Nacional. Além do Parque Nacional do Iguaçu, que é o assunto central, né, um atrativo principal aqui da cidade de Foz do Iguaçu, outro tema que sempre falamos para o desenvolvimento da atividade do turismo é a acessibilidade aqui ao destino Iguaçu. Isso passa diretamente pelo aeroporto nosso, pelo Aeroporto Internacional Cataratas. Foram anunciados agora novos voos da companhia Gol e da companhia TAM aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Isso ajuda também nesse processo de ter uma maior oferta de assentos para o destino Iguaçu? Sem dúvida, é um avanço. Na verdade, por enquanto, nós estamos recuperando alguns voos que a gente tinha perdido. Nós temos aí um Gol vindo diretamente de Porto Alegre, nós temos uma saída a mais de Congonhas, e nós sabemos que temos tratativas aí para outras companhias aéreas também voarem para Foz do Iguaçu. O problema deles tem sido a falta de aeronaves, mas estamos seguros que, considerando a demanda que nós temos em Foz do Iguaçu, que é uma demanda reprimida por falta de assentos, é natural que as companhias aéreas venham com essa parceria e aumente a oferta de assentos para Foz do Iguaçu. E nós queremos mesmo é que diminua o valor. O nosso valor de aéreo para Foz do Iguaçu, justamente por essa demanda reprimida, ela torna-se muito cara. Mas é uma conquista muito interessante. Da gestão integrada do turismo, uma força muito forte que tem o Fundo Iguaçu. E então a gente conseguiu trazer isso. É uma notícia de final do ano muito bacana, nós temos mais a que comemorar, mas continuar as negociações para novos voos em Foz do Iguaçu e novas companhias aéreas, né? Esse anúncio, inclusive, desse voo da TAM de Brasília aqui para Foz do Iguaçu no mês de janeiro, ele será, a princípio, um voo temporário, mas ele pode se estender depois, segundo as informações da companhia, dependendo da demanda. Mas a questão é que demanda existe, a gente sabe, né? Não, nós não temos dúvida que o voo vai acabar sendo diário, porque Brasília é um hub do Nordeste, e o Nordeste tem uma grande deficiência de voos para Foz do Iguaçu. Então, na medida que se implanta esse voo, em pouco tempo, a própria logística da TAM vai perceber que é necessário que seja um voo diário, a exemplo do que foi esse voo de Lima, que no começo era duas vezes por semana, e hoje é um dos voos aí mais bem frequentados na América do Sul pela LAN. Palavras de Licério Santos, presidente do Conselho Municipal de Turismo, em entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 59 minutos, e o setor de gastronomia de Foz do Iguaçu poderá contar nos próximos meses com cursos de capacitação oferecidos pela escola francesa Le Cordon Bleu, considerada uma das mais importantes do mundo. O assunto foi realizado na semana passada, o anúncio foi realizado na semana passada e é fruto de uma parceria entre a Uniamérica e o Sindicato de Hotéis. Além da gastronomia, serão oferecidos no Centro de Capacitação do Sindicato de Hotéis cursos de idiomas, hotelaria, qualificação de profissionais de eventos e de gestores na área de turismo, oferecidos em parceria também com diversas instituições. E não perca, neste fim de semana, na paróquia São José Operário, amanhã, a partir do meio-dia, o almoço, o primeiro festival gastronômico do Pacu, do Lago de Itaipu, evento promovido em parceria por Itaipu Binacional, Grupo Escoteiro Cataratas e Senac Paraná. A paróquia fica ali na Avenida Tancredo Neves, região norte de Foz do Iguaçu. Ingressos a R$ 20,00 por pessoa. Neste fim de semana teremos opções de lazer aqui na terra das cataratas, no Zeppelin Old Bar, um cover do Tim Maia, Black Power Soul, apresentando músicas de sucesso. No Balinas Pub, especial pagode retrô, hoje no Woods Bar, Alexandre Nunes tocando sertanejo na noite deste sábado. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 22 de novembro de 2014, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã.